Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, às nossas ministrações sobre a palavra do Senhor, em particular o livro de Números. Nós vamos trabalhar hoje o capítulo 28 para edificação da igreja, à luz da palavra do Senhor, objetivando caminhar sempre na direção da santidade bíblica. Esse é um capítulo que trabalha com a questão das orientações sobre festas, sacrifícios que deviam ser realizados pelo povo de Israel, quando eles estavam para entrar na terra prometida, tá bem? Então, depois nós vamos fazer uma, além da leitura do capítulo, uma leitura da nota de rodapé que ajuda você a entender qual é a relação que essas festas tinham para o povo de Israel e qual associação que se pode fazer com Pentecostes, por exemplo, na vida da igreja primitiva. E também, numa palavra pastoral bem concisa, de que maneira nós podemos nos inspirar desse texto, nesse texto, para entregar as nossas vidas ao Senhor como adoração. Aleluia. Façamos então a leitura da palavra do Senhor, Números capítulo 28. Orientações sobre os sacrifícios. Então Yahvé falou a Moisés e determinou: manda aos filhos de Israel o seguinte: tereis o cuidado de me trazer no tempo designado meus manjares, as ofertas de alimento preparadas no fogo, com aroma que me seja agradável. Tu lhes determinarás: estas são as oferendas queimadas que dedicareis ao Senhor, cada dia, dois cordeiros de um ano perfeitos, como holocausto perpétuo. Oferecerás o primeiro cordeiro ao raiar do dia e oferecerás o segundo em holocausto ao pôr do sol. Junto com cada carneirinho será igualmente oferecido um jarro com 1 quilo de flor de farinha, a melhor farinha de trigo, amassada com 1 litro do melhor azeite de oliva batida. É o holocausto perpétuo instituído e realizado pela primeira vez no Monte Sinai, em perfume agradável, uma oferenda queimada a Yahvé, a libação, oferta derramada, que acompanha, deverá ser preparada com 1 litro de bebida fermentada para cada cordeiro. Esse vinho deverá ser derramado como libação no lugar santo, em veneração ao Senhor. Ao cair da tarde, deverá ser oferecido o outro carneirinho como oblação, e junto com ele a mesma quantidade de flor de farinha, azeite e vinho para libação, tudo da mesma maneira como procedeste pela manhã. Essa é uma oferta de alimento trazida para mim. E seu aroma muito me agrada, dando sequência aqui, irmãos. As ofertas dos sábados. No dia do sábado, oferecereis 2 cordeiros de 1 ano perfeitos, juntamente com 2 quilos de flor de farinha, misturada com o melhor azeite, como oferta de cereais e também uma oferta de libação, que é o vinho derramado. O holocausto do sábado, oferta completamente queimada, deverá ocorrer todos os sábados, além do holocausto diário e da oferta derramada. No primeiro dia de cada mês, oferecereis um holocausto a Yahvé, 2 novilhos, 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, todos perfeitos. Para cada touro novo, oferecereis igualmente 3 quilos de flor de farinha,

É muito importante como palavra santíssima, e o maior destaque que nós damos, além de elementos que podemos, sem dúvida, destacar, como o óleo, o tipo da oferta, o Pentecostes, uma série de elementos que poderiam ser destacados, eu não farei. É muito importante, do ponto de vista historiográfico, olharmos para a história de Israel e do ponto de vista da nossa trajetória escatológica em direção à vida que nós já recebemos, vida abundante, vida eterna, mas em direção à morada eterna que nós vamos ter no novo céu e na nova terra, quando não haverá mais deserto de ordem nenhuma, de espécie alguma. Então, é uma nova fase que nós vamos experimentar eternamente. Já começou no dia em que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, já teve início, você já é parte do corpo de Cristo, você já recebeu a nova vida, você já é uma nova criatura, já recebeu a vida abundante, a vida eterna, mas ainda experimentará, cada um de nós vai experimentar a plenitude dessa vida na eternidade. Isso nos interessa mais. Então, o caráter historiográfico e o caráter escatológico. E também, claro, a lembrança da teologia judaica, o respeito que nós temos que ter pela teologia judaica. Muito bem, a nota de rodapé da BKJA já nos ajuda nesses objetivos que eu mencionei. Leio para vocês então. Os sacerdotes eram responsáveis por uma enormidade de tarefas. Olha que interessante para o nosso conhecimento, nós que somos sacerdotes. Eles eram responsáveis por uma enormidade de tarefas. E o Senhor reforça os procedimentos de cada uma das tarefas na preparação de Josué e seu povo na transição para a nova liderança. Ou seja, agora é a liderança que passa de Moisés para Josué. Instruções são relembradas quanto à preparação apropriada das celebrações de Pessah, a passagem sobre, ou a Páscoa, irmãos e irmãs, no primeiro mês do ano. A Páscoa também se associa, para você ampliar aí o seu conhecimento, à festa dos pães sem fermento. Lembre do que aconteceu em Êxodo, capítulo 12, versículo 15, Levítico, capítulo 23, do versículo 4 ao versículo 8. Foi o pão da pressa, o pão da saída do Egito. Então, os pães sem fermento são um elemento importantíssimo na festa da Páscoa, por tudo que representou na saída do Egito. Curiosamente, o número 7, mais uma vez, irmão, irmã, atento a isso, o número 7 e seus múltiplos, representando a perfeição, aparecem várias vezes nesse trecho bíblico. A festa das semanas, colheita ou primícias, era comemorada 50 dias depois da festa dos pães sem fermento. Por que 50? 7 vezes 7, 49. Então, são 7 tempos perfeitos multiplicado 7 vezes, vai dar 49. Então, depois dessa perfeição dobrada é comemorado o dia do o 50º dia, tá bem? Com base nesse número, passou a existir o termo Pentecostes. No Novo Testamento, cujo significado é simplesmente 50, tá bem? Atos capítulo 2, versículo 1. Mas o significado teológico está diretamente relacionado, aqui abro um parêntese, não está na nota, à festa do ano sabático, de cada ano sabático, ou seja, sete, são sete vezes sete festas de anos sabáticos, então é a perfeição multiplicada pela perfeição, é quase o inenarrável, né, o praticamente indescritível, só se realiza na vida de Jesus, o perfeito multiplicado pelo perfeito. Explico, o perfeito Deus se fez perfeito homem, perfeito ser humano, e como perfeito ser humano e perfeito Deus, consegue resgatar toda a humanidade da perdição, todos aqueles que desejarem e lhe aceitarem como Senhor e Salvador, então vão fazer parte dessa restauração, desse resgate, dessa libertação do cativeiro do pecado. Então, vou repetir para você só uma coisa, tá bom? A cada 7 anos era feita uma festa, o festa do ano sabático. Isso multiplicado 7 vezes, ou seja, 7 anos, depois mais 7 anos, mais 7 anos, mais 7 anos, mais sete, mais sete, mais sete. Então, era a multiplicação do perfeito pelo perfeito. Depois disso, vinha o ano do jubileu, que é o ano após a perfeição multiplicada pela perfeição, ou seja, o número 50. Apontando, obviamente, para a obra completa de Jesus, e depois da obra completa de Jesus, plenamente Deus, que se fez plenamente humano, sem pecado, resgatando todo aquele que nele crê, para que tenha a vida eterna e não venha perecer. Então, vem o 50º. E nesse 50º, no Novo Testamento, nós vamos ter a festa do Pentecostes, e nesse Pentecostes, a manifestação da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Aí a obra fica completa. O Pai que enviou e deu toda a sustentação, o Espírito que gerou, Jesus que resgatou, ensinou, viveu, morreu, ressurgiu também por obra do Espírito, depois ele deixa, envia, melhor colocando, o Espírito para que possa gerir a igreja na direção dessa vida eterna e prometida, o novo céu e a nova terra. É claro que em algumas palavras assim, nós não podemos entender toda a profundidade, mas fica pelo menos um apontamento para você. Então, esse é o significado do 50 de Atos, capítulo 2, versículo 1. Na igreja, esse período é também chamado de dia das primícias do Espírito Santo. Lembrando que Deus o enviou à igreja, cujos membros, os cristãos, são as primícias da nova criação de Yahvé em Cristo. Onde está isso, pastor? Tiago, capítulo 1, versículo 18. Também vemos aqui a festa das trombetas. E na festa das trombetas, por exemplo, capítulo 29, de 1 a 6, nós vamos poder confirmar, era celebrada no início do sétimo mês, um mês muito ativo na adoração a Yahvé, em todas as festas sagradas. Levítico capítulo 23, do versículo 23 a 25 e sequentes. Mais tarde, na tradição judaica, essa festa passou a comemorar o Ano Novo Judaico, para você entender também porque os judeus comemoram o Ano Novo nessa data, o Rosh Hashanah, com o glorioso toque do shofar. Que é isso, shofar, pastor? A trombeta, feita a partir de um chifre de carneiro. É justamente ao som da festa das trombetas que a festa das cabanas, lembrando o que eles viveram no deserto, era celebrada pelo povo de Israel ao longo da sua história. Até na época de Jesus, você vê a festa. Aliás, mesmo depois de Jesus, capítulo 29, versículo 12 a 34. E finalmente, o dia da expiação, o perdão dos pecados, são ensejados, um tempo de reflexão profunda, confissão de erros e pecados cometidos durante todo o ano passado, arrependimento e alegria pelas misericórdias e pelo perdão de Deus. Levítico 16, Levítico 23. Do versículo 26 ao 32. Então, essa nota também colabora, a leitura do texto é o primeiro passo fundamental. Essa nota ajuda você, depois outros estudos colaborarão também, sempre que você voltar a isso, a esse texto. E eu deixo com vocês também mais uma contribuição, que é uma palavra pastoral. Sintetizando uma síntese do capítulo, claro, sobre dois ou três aspectos que vou destacar, teriam muitos outros aspectos, há muitos outros elementos a serem destacados. Então é importante que você saiba disso, mas eu deixo uma palavra para nossa edificação, tendo como proposição, então, a ideia do capítulo 28, ofertas contínuas ao Senhor. Para o povo de Israel, essas eram ofertas contínuas. E elas nos ensinam muito como Israel de Deus, povo que foi enxertado na comunidade, não para repetir os festejos, e colocar nas nossas liturgias uma repetição de uma tentativa de reprodução daquilo que era feito, porque nem o povo de Israel faz mais como fazia no passado, é óbvio. Não para fazer isso, mas para entender o seu significado. Vamos lá, então. Ofertas contínuas ao Senhor. O povo de Israel estava se preparando para entrar na terra prometida. Isso precisa ficar claro para você. É a entrada na terra prometida. É o momento que precede. Por isso que eu disse que é escatológico, porque nós já estamos de posse da vida abundante, a vida eterna já está em nós, mas nós ainda estamos para entrar na plenitude da vida eterna, o novo céu e a nova terra, ainda não chegou esse momento, nós ainda entraremos como igreja, como Israel todo, entraremos nesse gozo eterno. Muito bem, tendo isso em vista, nesse momento da história, o Senhor foi ordenado, ordenou. Melhor dizendo, nesse momento da história de Israel, o Senhor ordenou como deviam ser feitas as ofertas contínuas, as celebrações e os sacrifícios naquele contexto histórico, que nós devemos guardar o conteúdo. Na verdade, essas orientações já tinham sido transmitidas, irmãos e irmãs, no deserto. Já há uma referência antes, anterior, mas agora era chegado o tempo de recordar e se preparar para colocar em prática a vontade do Senhor quando entrasse na terra prometida. Mesma coisa para nós. Vamos aprendendo as verdades bíblicas e nos preparando para colocar tudo em prática ao máximo possível nessa vida e depois vamos viver essa festa eternamente. Em suma, temos quatro orientações nesse capítulo. Irmãos, irmãs, amigos, amigas do Brasil e das nações. A saber, os sacrifícios diários, a celebração do dia do sábado, que é uma celebração semanal, a celebração mensal e a celebração anual. Repito, uma orientação de sacrifício diário, semanal, mensal e anual. Trata-se de um momento em que as vésperas de entrar na Terra Prometida e ver a promessa do Senhor cumprida, promessa que ele fez lá em Abraão, o povo devia agora experimentar o que significa louvar ao Senhor em todo o tempo, a cada dia, a cada semana, a cada mês e a cada ano. Havia, portanto, a oferta agradável, queimada ou oferecida dia após dia. Essa era a oferta diária. Claramente ficou estabelecida a manutenção do dia do sábado para a celebração da oferta semanal. Qual dia era guardado na tradição israelita? O dia de sábado, irmãos e irmãs. Quarto mandamento manda que o sábado fosse separado e santificado para essa celebração semanal. O início de cada mês, falando da festa mensal, da celebração mensal, o início de cada mês deveria ser marcado pela entrega da oferta mensal. Então, já falamos da diária, da semanal. No início do mês, uma entrega de uma oferta mensal, mais a oferta pelo pecado e a oferta contínua. Finalmente, irmãos e irmãs, a celebração anual, que deveria ser realizada no primeiro mês do ano, como Páscoa. A Páscoa passa a ser o elemento fundamental, fundante da comunidade de Israel. Páscoa ao Senhor. É a celebração da saída do Egito, da passagem pelo mar. E para nós a representação é categórica, é a saída da velha natureza para uma nova natureza, de uma vida sem Deus para uma vida com Deus. De uma vida de pecado, nós saímos para uma vida de santidade. Então, é categórico esse momento. Esse momento específico da história do povo de Israel, antes de tomar posse da promessa da terra prometida, que o Senhor lhes garantiu desde Abraão, é um ensinamento importante para nós, discípulos de Jesus, discípulas de Jesus, enquanto aguardamos o gozo do novo céu e da nova terra. Claro que já vamos colocando em prática hoje Toda a vida de Deus, toda a vida abundante, toda a vida gloriosa de Deus, já vamos colocando em prática hoje. Mas, por outro lado, aguardamos a plenitude desse festejo na entrada do novo céu e da nova terra. Irmãos e irmãs, as portas que estamos de experimentarmos essa conquista do Senhor, quando Ele virá buscar a igreja, quando nós vamos reinar com Ele, e depois, quando todo o mal for derrotado, e quando nós vamos entrar no gozo eterno do Senhor, quando o último muro que nos separa da vida prometida e eterna for abaixo, quando não haverá mais nenhum mal, nós devemos manter nossa trajetória como uma vida que seja semelhante a uma oferta agradável ao Rei da Glória. Eu disse o último muro, o último muro é a morte. Então, após vencermos esse último muro, na verdade, Jesus já venceu, foi ele quem venceu e ele quem nos garantiu a vida nova, a vida abundante, a vida eterna. E nós estamos só nos preparando para a volta dele e para experimentarmos a plenitude do que ele tem para nós. Devemos manter a nossa trajetória como uma oferta agradável ao Rei da Glória, que é a santidade bíblica. Nesse sentido, irmãos e irmãs, nós devemos adorá-lo diariamente. Então vamos lembrar, tinha uma oferta diária, uma semanal, uma mensal e uma anual. Mais importante para nós hoje do que tentar reproduzir uma prática litúrgica judaica de 5.000 anos atrás, uma tentativa de reprodução stricto sensu, muito mais importante do que isso, é entender o sentido do processo. Nesse sentido maior, nós devemos adorá-lo diariamente. Todo dia é dia de oferecermos a Ele a nossa vida como um sacrifício santo e agradável, uma oferta diária, desde amanhã até o crepúsculo da tarde. Como discípulos de Jesus, é a mesma lógica, devemos também guardar a oferta semanal. Guardemos o sábado. Não como um conjunto de regrinhas escravizadoras que Jesus combateu frontalmente, não como um conjunto de regrinhas legalistas, ou como um dia específico, porque a igreja começa já no primeiro século a se reunir no dia da ressurreição do Senhor, porque ele é o Senhor até sobre o sábado. Então não se trata de uma. Primeiro, de uma desconsideração para com o que o Senhor estabeleceu nos 10 mandamentos. Não, nós consideramos. Só que nós vamos para aquele que é o Senhor sobre os 10 mandamentos, o autor dos 10 mandamentos, o Senhor do sábado, que nos orienta que o sábado não é para ser um fardo pesado, não é um conjunto, repito, de regrinhas, não é um conjunto de um processo escravizador, não é um processo legalista, mas é um louvor contínuo, semanal, marcado pelo encontro com Deus, marcado pelo encontro com a família, marcado pelo encontro com os outros discípulos de Jesus, marcado pelo encontro com a igreja, marcado pelo descanso também, para o regozijo, o refrigério, o descanso físico, emocional e espiritual, evitando ao máximo possível, em algum momento da semana, Normalmente nós adotamos isso nos finais de semana, o trabalho serviu. A não ser aqueles profissionais ou aquelas profissionais que têm trabalhos que também são realizados no final de semana e às vezes folgam no meio, tem outro tipo de intervalo. Então veja, não importa em que dia, mas o que importa é que semanalmente você separe um tempo para um louvor contínuo. Diariamente um louvor contínuo, semanalmente um louvor e uma adoração, um encontro com Deus, com a família, com a igreja, consigo mesmo, um descanso para o seu corpo, para a sua mente, para o seu sentimento, um descanso para o seu ser como um todo. Em algum momento separando, se separando, evitando o esforço para poder se concentrar na adoração exclusivamente a Deus. Portanto, celebremos ao Senhor. A mesma lógica deve ser obedecida na adoração mensal, que para eles era realizada no início do mês. Nós também fazemos isso na celebração geralmente da Santa Ceia. A maior parte das igrejas separa o início do mês, o primeiro final de semana do mês, para a celebração da Santa Ceia. Então é um momento marcante, onde mensalmente nós temos um momento onde nós dizemos: olha, diariamente o Senhor é digno de adoração, semanalmente ele é digno de adoração, mensalmente ele é digno de adoração. Nós devolvemos a nossa vida mensalmente a ele também. O momento da ceia, como meio de graça, pode ser um grande instrumento de adoração, de entrega de vida. Mensalmente entregando sua vida, mensalmente entregando seus dons, mensalmente entregando seus talentos, seus recursos financeiros, materiais, tudo que te foi confiado, aliás, diariamente, semanalmente, mensalmente entregando toda a sua vida, dom, talento, recurso, tudo que te foi confiado, você devolve ao Senhor. Finalmente, irmãos e irmãs, uma vez por ano, separemos também um tempo específico para adoração ao Senhor. Nós geralmente fazemos isso na data mais importante do calendário cristão, que aqui coincide com a teologia judaica, que é a Páscoa. Uma vez por ano, nós paramos um tempo antes da Páscoa e nos preparamos, e aí celebramos na Páscoa essa obra redentora que Jesus operou, desde a sexta da paixão até a sua ressurreição, um tempo específico que nós temos anualmente para a adoração ao Senhor pela passagem da morte para a vida, da idolatria para a adoração ao único Senhor, de uma vida sem sentido para uma vida abundante e eterna, e tudo o que representa esse processo de salvação que o Senhor Jesus operou e que já na libertação do povo de Israel, lá no passado, está sinalizado, tipificado nessa passagem vivida pelo povo de Israel, depois vai se cumprir de modo pleno e cabal na libertação operada pelo Senhor Jesus. Salvação Por isso tem esse conteúdo de libertação. Salvação significa libertação, passagem para uma nova vida. Celebremos diariamente, irmãos e irmãs, celebremos semanalmente, celebremos mensalmente, celebremos anualmente na Páscoa essa passagem da escravidão e morte para a vida plena em Cristo Jesus. Que esse capítulo muito edifique a sua vida, muito. E como eu disse, agora concluo. É claro que você pode ler e ouvir outros sermões onde vai se detalhar alguns elementos sobre, por exemplo, o óleo, alguns elementos utilizados aqui no capítulo, o cordeiro, a figura do bode para expiação do pecado. Muitos elementos podem ser destacados, mas eu quero deixar com você um convite à adoração. E nesse convite à adoração, nós devolvemos a Deus, nós entregamos, nós nos rendemos. Porque adoração em hebraico significa rendição. Nós nos rendemos a Ele como Salvador e Senhor. E isso deve acontecer, preste atenção, em quatro etapas que cobrem todo o tempo da nossa vida. Diariamente, eu e você nos rendemos. Semanalmente, nós nos rendemos. Mensalmente, nós nos rendemos. E anualmente, nós nos rendemos. Tá bem? Que Deus te abençoe grandemente, que a cada dia seja um dia de rendição para a sua vida. Que aquilo que significava o verdadeiro desejo de Deus na criação do sábado, o sábado é criacional, até antes da lei, muito antes da lei. Então, aquilo que significava o sábado, esse tempo do encontro com Deus, seja uma constante, toda semana, um tempo separado para o encontro com Deus. Irmãos, o que menos importa é o dia ou alguma regrinha. O que importa é o sentido do quarto mandamento. O sentido é separar um tempo ao Senhor, que é dono do sábado. A Ele toda a glória, semanalmente. Mensalmente, você pode fazer isso no momento da Santa Ceia, separando um dia para entregar a sua vida como primícia, participar da Santa Ceia do Senhor, participar do seu corpo e sangue que foram dedicados para a nossa libertação, nós também, então, em resposta, dedicamos a nossa vida mensalmente ao Senhor, participando da celebração da Santa Ceia, ou em algum outro momento, participando desse meio de graça e fazendo a cada mês a nossa vida uma vida de adoração. E para finalizar, anualmente, de preferência na Páscoa, lembrando que essa obra plena, absoluta, total, foi realizada por Jesus Cristo. Ele é o libertador de Israel, ele é o nosso libertador, ele é o nosso salvador do cativeiro do pecado, ele é o Senhor da nossa vida e aquele que nos conduz à terra prometida, ou ao coração prometido, ou à vida prometida, vida abundante. Agora, vida eterna agora e para sempre. Que Deus te abençoe poderosamente e faça de você um adorador diário, semanal, mensal e anual. em todo o tempo, louvando e adorando ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração e a consolação, o poder do Espírito Santo de Deus, seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, e assim permaneça, hoje e para sempre, eternamente. Amém, amém e amém.